Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindo aos alunos do curso e ao aluno que não é do curso de mestrado, mas é do curso da licenciatura. É ótimo que possa estar aqui. Quero fazer um cumprimento muito especial à doutora Isabel Rama, aqui, entre aspas, uma filha desta casa, do I3S, não é? Era assim que era chamado na altura, era o Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra, não é? Portanto, fez aqui o curso, a licenciatura, em 94, sim, por aí, não sim, é? Sim, por aí. Portanto, já vai uma vintena, estamos naquela altura em que já não se contam os anos que vão passando daí à frente, é isso mesmo. Mestre em Política Social, pelo ISCSP, não é verdade? No Instituto das Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Portanto, fez, e também tem o curso da mediação familiar, aquele curso acreditado pelo Ministério da Justiça, e portanto faz mediação familiar. Pronto, acima de tudo, porque isto é uma aula aberta e uma aula no âmbito do mestrado, núcleo de estudos e pesquisa e de investigação, portanto, nós vamos conversar sobre o trabalho feito, não é? E que foi publicado em livro, que está aqui, que eu já passei para vocês verem. O livro é A Mediação Familiar em Casais do Mesmo Sexo, tem o título da comunicação que é apresentada agora, não é? Portanto, há uns anos, não é, que já faz a mediação familiar. Sim, desde 2007. Desde 2007, vai completar alguma coisa que eu não esteja aqui a dizer direitinho, ok? Porque eu estudei assim e estou a falar solta, não é? Ah, mas está a falar muito bem. É, pronto, ok. Obrigada. Creio que no fundamental também que é isso. Depois completa alguma informação que seja interessante, não é? Portanto, vamos ouvir falar sobre a investigação, sobre o livro, sobre a mediação, não é? E, essencialmente, tenho que sublinhar o caráter inédito, não é? Do trabalho único ainda em Portugal, que é da mediação familiar em casais do mesmo sexo, não é? Portanto, como é o único em Portugal, a doutora Isabel tem de facto feito um trabalho a nível nacional, é chamada, não é? A todas as universidades, aqui em Coimbra nós somos os primeiros, não é? A universidade vai depois. Exatamente. Mas ao Porto, a Lisboa, a outras... E mesmo ao Porto também já é depois, porque é segunda-feira. Já é segunda-feira, exatamente, de maneira que pelo menos folgamos por lhe dar a primazia, não é? Como membro da casa e velha amiga, não é? Claro. Vai-se cruzando aí em muitas atividades, até porque a doutora Isabel também vai sempre colaborando nas atividades para a criação da ordem, nas atividades da associação, é membro do sindicato, sim, não é verdade? Portanto, de alguma maneira é também uma ativista no domínio da organização profissional, não é? E, portanto, uma profissional que luta pela defesa da profissão, não é? E neste momento isso também é preciso. Os nossos estudantes aqui são assistentes sociais, já alguns, neste momento acho que são aqui três assistentes sociais na sala, não estou errado, foi não? São três assistentes sociais na sala, quatro, certo? Quatro, e um estudante, quatro. Quatro. Quem é o quarto? Uma socióloga. Uma dois. Quem é aqui? Licenciada em Direito. É Direito, Sociologia. É a Sara, é assistente social, a André é assistente social, o Paulo é candidato a assistente social, não é? E a... Ai, como é que se chama? Aí no meu... Como é que se chama? A Sofia. Peço desculpa. Tem quem é a quarta? É a Carolina. Ah, a Carolina. Bom, então eu acho que passo a palavra à doutora Isabel. Renovo o meu agradecimento muito especial, é com muito orgulho que a temos aqui, não é? E portanto é muito bom termos aqui. Está aqui o livro e há aqui mais, se vocês quiserem o livro, a doutora Isabel tem os disponíveis aí. E passamos então ao início da sessão. Tá. Quer que eu fique aqui? Não, eu faço. Então, eu então, para ver os apontamentos, sento-me ali também. Pode ser, sim. Se não se importar. Claro. Uhum. E depois venho para aqui para o pé de cima. Uhum. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu, de facto, agradeço as palavras da professora Rosa. É com grande emoção que eu volto a esta casa ao fim de 20 e tais anos. Porque, de facto, eu tirei aqui a minha licenciatura, fiz também cá uma pós-graduação. Sim, em desenvolvimento integrado e políticas sociais. E por curiosidade, eu acho que as coisas também não acontecem por acaso, o curso de mediação familiar, que não sendo, digamos, a entidade formadora, o Instituto, portanto, Miguel Torga, já nesta altura, mas cedeu as instalações, portanto, na altura, é o Instituto Português de Mediação Familiar, pelo qual eu tirei o curso de mediação familiar, mas as instalações foram aqui, eu creio que na outra, portanto, no outro edifício onde eu tinha deixado a mala, porque de facto, portanto, funcionava a biblioteca. E de facto, eu sou assistente social, é a minha licenciatura base, é a minha formação base e que também que muito me ajuda, digamos, na profissão que eu tenho atualmente. Que sou mediadora familiar e sou formadora na área da mediação familiar. Como a professora Rosa já disse, portanto, o tema mediação familiar em casais do mesmo sexo é o tema que eu escolhi para a minha tese de mestrado em política social. É um tema, de facto, inovador, atual, pertinente, mas que... E é o primeiro trabalho nesta área. Mas antes de vos falar sobre mediação familiar em casais do mesmo sexo, eu acho que é pertinente falar de mediação, digamos, em geral, seja para casais do mesmo sexo, seja para casais heterossexuais, porque os princípios são os mesmos. Então, começando por uma frase de Fernando Pessoa, que diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não usarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos para sempre. Eu creio que esta frase, quer no passado, quer no presente, se aplica e que também constitui a atualidade. Porque, de facto, nós precisamos de mudar mentalidades. E isto parece-me um bom mote, não só para falar de mediação, digamos, no geral, como depois da mediação familiar em casais do mesmo sexo. Então, algum de vós já ouviu falar de mediação familiar? Sim. Então, pode-me dizer o que é a mediação familiar? Portanto, daquilo que ouviu falar, qual é a ideia que tem da mediação familiar? Bem, a mediação é quando você quer pegar a ação, o problema e dividir de uma forma que faça uma melhor forma para ambos os lados, né? Portanto, a mediação, ao contrário, digamos, da via litigiosa, em que há uma parte que ganha, digamos, outra que perde, na mediação ambas as partes tendem a ganhar. Presentemente nós temos cada vez mais novas formas de família. Aliás, presentemente, inclusive, já há legislação que regula quando um casal se separa. Os animais de estimação também já estão contemplados em caso de divórcio, portanto, a fazerem parte, digamos, dessa partilha de tempo equitativo. Professora, dá-me uma folha, se faz favor. Sim. Vamos imaginar que esta folhinha... Que esta folhinha branca é... Pode ser a minha vida, pode ser a vida de cada um de vós. Ao longo da nossa vida, vou pegar a folha, nós vamos sofrendo isto. Sim. Isto são os conflitos, são aquelas coisas menos boas que nós não, que nós sentimos. Quando nós tentamos colocar... A folha, digamos, na fase inicial, por mais que nós tentamos alisar, eu às vezes já tenho dito, feito esta dinâmica e disse, passem a ferro, dizem-me assim, mas é assim, nem passar a ferro dá. Portanto, é assim, os conflitos deixam marcas nas nossas vidas. E há relações que é necessário preservar, sobretudo relações, por exemplo, quando há filhos em comum, quando um casal tem filhos. E eles, embora o casal conjugal tenha morrido, como eu costumo dizer, eles têm que fazer nascer o casal parental. Portanto, digamos que a mediação familiar é uma forma extrajudicial de resolver conflitos na área familiar. E isto porque depois poderá ser para outras aulas. Existem outras formas de mediação. Hoje vamos abordar aqui, digamos, a mediação familiar concretamente. E nessa mediação intervém uma terceira pessoa, que é o mediador de conflitos, que é um profissional legalmente habilitado, que, como a professora Rosa já referiu, tem um curso que está reconhecido pelo Ministério da Justiça na sua área de mediação. Eu sou mediadora de conflitos, aquilo que nós chamamos os conflitos gerais, que são aqueles que vão normalmente para os julgados de paz, as relações de condomínio, as relações com serviços, e tenho especialidade em mediação familiar. Existem outros tipos de mediação, que é, por exemplo, laboral e penal. Eu não posso fazer mediação laboral nem penal, a não ser que eu fizesse uma especialidade nessas áreas. Brevemente, portanto, não vos vou trazer aqui a história toda da mediação em Portugal. Posso-vos dizer que, ao contrário dos outros países, em que em alguns países surgiu aí em 1978, 79, em Portugal surge nos anos 90. Isso, mais concretamente, em 93, justamente por iniciativa da doutora Maria Saldanha, que é quem, nesta altura, continua a ser coordenadora dos cursos de mediação familiar do Instituto Português de Mediação Familiar. Foi ela, digamos, com um conjunto de outras profissionais que na altura trabalhavam no Tribunal de Família de Lisboa, digamos, trouxeram a mediação para Portugal. Eu, às vezes, por graça, eu costumo dizer que ela é a mãe da mediação familiar em Portugal. É mesmo. Digamos que, a partir daqui, começaram a surgir uma série de, portanto, de iniciativas que demoraram o seu tempo. E só para vocês verem, apenas em 2013 surgiu a primeira lei da mediação. A mediação que vem regular a atividade da mediação em Portugal. Não só a familiar, mas digamos no seu conjunto. A partir daí também... 2013 ou 13? 13. 2013. Exatamente. 20 anos, podemos. Sim. A partir daí também surgiram, aliás, foi justamente no mesmo ano, surgiu duas portarias, uma que regula a atividade da mediação privada, outra que certifica também a atividade, digamos, das instituições que dão mediação, portanto, a certificação das entidades que dão cursos de mediação familiar. Foi a partir daí também que começou a introduzir estágio para quem termina a formação da mediação familiar. Eu, por exemplo, eu terminei o curso em 2004, o curso de mediação, e assim, eu não fiz estágio. Ou seja, desculpem a expressão, eu quando fui fazer a minha primeira mediação, em 2007, que foi quando houve o primeiro concurso público, eu ia com os conhecimentos teóricos do curso. Eu não sabia como é que era a prática. É assim, nós de facto fazemos simulações, mas ver como funciona um processo, a realidade é muito diferente das simulações que se faz no contexto da aula. Daí que hoje as formandas, e eu digo que é as formandas porque, regra geral, são mulheres. Aliás, eu posso dizer que no sistema público, e portanto isto são dados do que eu obtive na minha investigação, no sistema público há apenas 4 homens, o resto são todas mulheres. Por isso é que eu normalmente digo, portanto, as minhas formandas, portanto, agora têm que terminam a parte teórica e vão assistir a um estágio, a um processo de mediação no sistema público. E depois têm que fazer um relatório sobre aquilo que observaram, digamos, na prática com a mediadora, digamos, profissional. Eu, há certas pessoas que eu, digamos, conheço, portanto, porque lhes dei formação, eu deixo-as intervir dentro de certo limite, mas é assim, o estágio é de observação. Eu é como as conheço, sei que realmente são pessoas capacitadas, deixo-as intervir. Se for uma pessoa que eu não conheça, que me venha de outra entidade, aí eu já não vou arriscar pô-la a intervir no processo a par comigo, porque depois as coisas podem correr mal e uma mediação que poderia ter, digamos, um final feliz, pode não conseguir atingir o objetivo. Com licença, a mediação aqui, ela é pública? O governo fiscaliza? Sim, a mediação em Portugal existe no sistema público e no sistema privado. Sim. Portanto, eu, paralelamente ao sistema público, eu também faço mediação privada. Sim. Porque no Brasil só é privado. O status de mediação no judicial, né, no jurídico, lá no Brasil, sim, no caso, ele se chama conciliação e é obrigatório um pouquinho antes só da... Eu não sei como é que funciona aqui. Aliás, aqui a mediação chega. Eu posso-vos depois... Aqui é a internet. Se não houver, eu tenho ali. Aí depois... Pelo menos, sim, aqui no meu. Sim, mas também eu tenho ali a internet móvel também. No final... eu vou-vos mostrar como é que nós recebemos um processo de mediação. Portanto, nós, temos uma aplicação informática, mas primeiro nós recebemos um e-mail, no e-mail que neste caso que o sistema de mediação tem, a dizer, tem um processo de mediação na aplicação informática. Nós acedemos a essa aplicação, temos 48 horas para aceitar ou para rejeitar. No caso de também não aceitarmos, isso acaba por subentender que é uma não aceitação. E então passa para o mediador seguinte. Se o mediador aceita o processo, faz as diligências de contactar as partes, porque assim, na mediação familiar, ao contrário de outros sistemas de mediação, concretamente nos julgados de paz, são a via administrativa que contacta os mediados e o mediador. Na mediação familiar, o mediador contacta diretamente com as partes para agendar as sessões. E isso também, nesse aspecto, facilita um bocadinho, porque ao contrário dos julgados de paz, em que há a possibilidade de as partes faltarem, embora assim os julgados de paz também é um bocadinho um caso à parte, porque os julgados de paz são tribunais que têm competências próprias, onde está inserida a mediação. Mas há, neste caso, o facto de um mediador contactar as partes, não dá para eles faltarem ao agendamento. Sim. E só mais uma pergunta. É regra ou está no mesmo patamar do judicial? Ou é a escolha do casal. Do casal, não. Que é, vamos colocar em família. Sim e não. E já vou dizer sim e não porquê. Porque, entretanto, em 2005, saiu... 2015, perdão. Creio que em setembro. Eu creio que é a Lei 141/2015. Não tenho muito bem a certeza, mas que é... Eu vou ver. É aquela que vai regular o processo tutelar civil. Lei? Lei do processo 141. Eu creio 141. Que é 141/2015. 8 de setembro, se a minha memória não me falha. Em que há lá um artigo, que é o artigo 24, que se eu também não estou em erro, em que diz que os tribunais devem encaminhar os processos para a mediação. Portanto, são processos que já estão no tribunal e que não chegam a um entendimento, ou já lá andam há imensos meses, ou até anos. Eu já tive um processo cá em Coimbra, que andava há 8 anos no tribunal cá em Coimbra. Portanto, e então, os processos, os juízes, a partir dessa lei, para cumprirem a lei, enviam para a mediação. Só que muitas vezes as partes não estão disponíveis para a mediação. E, embora a mediação tenha como característica ser voluntária, ou seja, as partes vão de livre vontade à mediação. Eu hoje de manhã tive um processo de mediação. Foi uma das partes, neste caso não era do tribunal, foi uma das partes que pediu a mediação. A outra parte disse que sim, mas chegámos à sessão e ela disse que não. Ou seja, só houve a sessão informativa e não se seguiu para a mediação propriamente dita. Se bem que neste caso da parte que eu tive, da parte da manhã, como era por iniciativa das partes, as partes tinham que pagar 50 euros cada uma das partes, porque à mediação, portanto, os pedidos de mediação podem ser feitos pelo A ou pelo B, digamos por iniciativa das partes, e aí pagam 50 euros cada um, a não ser que uma ou ambas as partes, por insuficiência económica, tenha apoio judiciário. Sim. Ou então é o tribunal que encaminha, mas é assim, nunca encaminha diretamente para o mediador, encaminha para, digamos, um call center, que é o call center do sistema de mediação familiar, que depois vai distribuir pelos mediadores daquela área de residência. O sistema de mediação está organizado por listas. No caso concreto da minha lista é Coimbra, Leiria e Santarém. Portanto, isto porquê? Porque eu resido no distrito de Coimbra, portanto, haverá depois, eventualmente, a lista do Porto, a lista de Lisboa, portanto, ou eventualmente, eu sei que Porto Alegre, acho que faz, digamos, conjunto com o Castelo Branco, portanto, digamos, há este tipo de agrupamentos, só que muitas vezes as diferenças geográficas de Coimbra para Santarém, em termos geográficos, é muito distante, mas pronto, é a lista que está organizada desta forma. Muito recente. Acho que ainda tem muito a crescer, é muito recente, em 93, pode ser que depois surja um núcleo lá, no caso. E sim, como disse um jornalista, eu achei muito alguma graça, um jornalista que, da TSF que me entrevistou há uns meses, a mediação, para aquilo que a Isabel disse, a mediação ainda caminha a passos de bebé. Achei engraçada a expressão passos de bebé. E de facto é verdade, porque começou em 93, mas ainda continuamos devagarinho, portanto, a andar e vamos fazendo umas coisinhas, mas agora é assim, já estivemos mais longe. E eu acredito que aquilo que nós realmente já evoluímos vai continuar a desenvolver-se. Competências da mediação familiar. Regulação, alteração, incumprimento do exercício das responsabilidades parentais, divórcio e separação de pessoas e bens, reconciliação de cônjuges separados. Vocês devem estar assim. Reconciliação de cônjuges separados. É um bocadinho pós-estranho, mas não é assim tão estranho. É que a lei existe o divórcio, e o divórcio é irreversível, portanto, não, cada um pode refazer a sua vida. No entanto, existe a separação de pessoas e bens, em que as pessoas estão separadas de pessoas e bens, mas continuam casadas. E aí, lá está a tal reconciliação. Portanto, esta figura jurídica pode resultar ou no divórcio ou na reconciliação. atribuição e alteração de alimentos provisórios ou definitivos, privação do direito ao uso dos apelidos do outro cônjuge e autorização do uso dos apelidos do ex-cônjuge. Quando há um divórcio, automaticamente o apelido do ex-cônjuge, digamos que é eliminado. No entanto, por razões profissionais, há pessoas que... profissionais ou outras, há pessoas que querem continuar a usar o apelido do ex-cônjuge e, nesse caso, necessita de uma autorização dele para... dele ou dela. Nem mesmo comprovando que aquele nome já foi feito, tipo, no mercado e aquele nome tem uma certa presença, um vínculo com a pessoa que a adotou? Sim, exatamente. Portanto, é assim, lá está. Se o outro... É necessário, dessa mesma forma, continuar pedindo uma autorização do outro? Porque lá no Brasil tem lei que diz que se eu provar que o meu apelido, sim, né? Apelido, né? Sim, o sobrenome lá, tem, eu sou reconhecida pelo apelido, sim. Mesmo que meu cônjuge me separando não dê autorização para usar, eu mesmo assim tenho o direito, já faz parte da minha personalidade. Ah, sim, já estou a entender. Não, aqui mesmo, portanto, implica essa autorização de que quer continuar e o outro autoriza a usar. Aliás, porque pode não ser só por questões profissionais, pode ser um outro motivo qualquer. Posso dar um exemplo? Exatamente ao contrário. Em caso de separação de bens, vamos imaginar que uma pessoa casada adquire um bem que fica registado no nome de casamento. Em caso de divórcio, se a pessoa se quiser desfazer do bem, pode ser uma grande complicação. Pois. Porque quem comprou tem um nome. E depois quem vai vender tem outro e outro. Sim, e tem problemas. Tem surgido problemas complexos. Pronto. Agora só virei o problema ao contrário. Exatamente. Depois, a atribuição da casa de morada de família e estas duas, relações entre irmãos e relações entre pais e filhos, são as vertentes menos conhecidas da mediação familiar, porque normalmente quando nós pensamos em mediação familiar, pensamos logo naquelas questões do divórcio, portanto, das crianças e dessas questões associadas, mas ao nível das relações entre irmãos e das relações entre pais e filhos, a mediação desempenha um papel importante. Aliás, eu, em termos de sistema público, não tenho casos, digamos, não sei se as outras colegas têm, não tenho casos, digamos, nestes dois últimos pontos, tenho só, digamos, relacionados com a separação, com os divórcios e com as crianças, mas a nível do privado, tenho situações, digamos, de pais e de entre irmãos. E às vezes são coisas que, por exemplo, quem cuida justamente do pai, por exemplo, só. Características da mediação. A imparcialidade. Portanto, o mediador é um profissional que não vai decidir nem para um lado, nem para o outro. Aliás, muitas das vezes as pessoas fazem-nos perguntas assim, objetivas. Não acha que isto é certo? Eu não lhe posso dizer. Aliás, a resposta que eu dou é que aquilo vocês é que têm que achar, se é certo ou se é errado. Eu não posso estar a opinar. A neutralidade, portanto, também o mediador, regra geral, não tem conhecimento prévio do conflito que leva as pessoas à mediação, embora, ultimamente, e eu tenho no sistema público agora, tenho muitos casos que vêm do tribunal, que são encaminhados pelo tribunal, e não todos, mas o Tribunal de Santarém tem por hábito encaminhar as últimas conferências de pais. Não sei se por serem processos complexos e para o mediador já está, digamos, ter algo do assunto. Não, portanto, eu sei que realmente na dita aplicação informática é-nos colocado lá, portanto, alguma informação, que é a última conferência de pais, sobre aquele casal. Se bem que eu pessoalmente, regra geral, vou-vos partilhar aqui, não leio, porque eu prefiro saber perante os dois o que é que os leva lá. porque se eu estou a ler, posso já estar a emitir algum juízo de valor, ir com alguma ideia, digamos, feita. Então, eu francamente prefiro ouvi-los a contar a história, digamos, do início. Confidencialidade. Tudo aquilo que se passa na mediação é confidencial. Inclusive, o mediador não pode ser citado como testemunha no tribunal. Portanto, à partida, espera-se que as partes resolvam o conflito na mediação, mas se não resolverem, têm sempre, digamos, a parte litigiosa para resolver o conflito. E o mediador não pode ser citado como testemunha em nenhum processo a ocorrer em tribunal. Da mesma forma que há situações previstas num documento que nós chamamos protocolo de mediação, eu depois também tenho aqui documentos do processo de mediação para vos mostrar, em que realmente o mediador pode quebrar essa confidencialidade se houver. Tiver conhecimento em contexto de mediação de algum conhecimento que implique risco de vida para alguma das partes envolventes. De resto, tudo o resto é confidencial. Nem mesmo a autorização de ambos. Vamos supor, se foram dois, duas pessoas. Se as duas pessoas disserem não autorizo, fazer uso não pode. Não. Aliás, as pessoas estão habituadas aos relatórios da Segurança Social, o mediador não faz qualquer tipo de relatório para ninguém. Aliás, suponhamos que uma das partes desiste do processo de mediação, eu não vou dizer se foi o A, se foi o B que desistiu. Pura e simplesmente, uma das partes desistiu. Claro que o relatório que a estagiária, quando eu tenho estagiárias, faz, o relatório também não vai levar a identificação das pessoas. É o senhor A ou o senhor B, portanto, o A e o B, portanto, não o mediado ou a mediada, portanto, é assim que nestes termos que a pessoa que está a fazer estágio se refere. Voluntariedade. Portanto, a mediação é voluntária. Mesmo nos casos em que é encaminhado pelo tribunal, tem que dar consentimento ao tribunal e as partes devem estar empenhadas, devem estar predispostas a resolver aquilo que as leva lá. Se as partes não vão com vontade de resolver, não vale a pena lá estarem. Aliás, eu tive um caso recente em que, pelos vistos, já tinham estado há um ano comigo, portanto, em contexto de mediação. E, portanto, desta vez, fui novamente eu a mediadora a quem calhou o processo e a senhora chega-me lá e diz-me assim: olha, nós não vamos aqui chegar a acordo nenhum. E eu, mas assim, ainda agora aqui está a chegar, já lhe disse, nós viemos aqui porque a senhora juíza insistiu, como há um ano fizemos acordo aqui, ela acha que mas este ano não vai acontecer. E assim, perante uma situação destas. Por isso é que eu disse que a voluntariedade, um bocadinho quando vem do tribunal, é relativo. Mas pronto, mas tiveram que dar consentimento ao tribunal. Só que, em termos de vontade, e é assim. E foi uma mediação onde estiveram lá meia hora. Eu a tentar dizer que já que estavam lá, porque é que não queriam tentar, mas se as pessoas não estavam. Era um litígio, não é? Então, na verdade, verdade era um litígio, então não tinha mais um peso jurídico. Portanto, não valia a pena. Era uma mediação. No máximo tentaria o quê? Conciliar. Mas assim, mas a mediação não faz a conciliação. Portanto, aliás, a mediação quer que ambas as partes conversem e cheguem a uma solução para que ambas ganhem. Portanto, a predisposição das partes é muito importante. Além disso, qualquer, ao assinar o protocolo de mediação, qualquer uma das partes pode desistir, lá está, a tal voluntariedade. Tanto pode ser um, como serem os dois, e uma coisa também muito importante, o mediador também pode colocar fim ao processo. Se, entende, vamos imaginar que 4 sessões e as partes continuam, digamos, sem colaborar, o mediador não coloca fim ao processo. Pode ser uma das causas, porque não vale a pena, porque enquanto está na mediação, no caso do tribunal, o processo fica suspenso e nem vai ser resolvido na mediação, nem no tribunal, andamos ali digamos, a empatar tempo. Há crianças pelo meio normalmente. Portanto, é bom que o mediador também tenha consciência e veja se as partes efetivamente estão dispostas para ou resolver num sítio ou então vão tentar resolver no outro. Portanto, tal colaboração, portanto, as partes têm que estar disponíveis. A flexibilidade. A mediação, digamos que é ajustada às necessidades das partes, bem como também o horário das sessões, o número de sessões. Há casos em que, ao fim de uma hora, nós temos que terminar a sessão de mediação. Há outros que podemos ir até hora e meia ou até mesmo 2 horas. Mais do que 2 horas é que não, porque ao fim de 2 horas está o mediador, estão as partes cansadas, portanto já ninguém se escuta. Mas muitas vezes, com 1 hora, o mediador tem que colocar fim ao processo ou à sessão de mediação por algum motivo. O número de sessões também, digamos que é ajustado ao tipo de conflito, à complexidade do mesmo, à vontade das partes. O mediador não é jurista, ou melhor, o mediador até pode ser, porque há colegas que exercem a advocacia paralelamente com a mediação. No entanto, enquanto estão no papel mediadoras, não podem estar a opinar sobre os acordos que os mediados estão a construir. Daí a necessidade das partes receberem assessoria técnica especializada por um profissional legalmente habilitado, seja ele advogado estagiário, solicitador ou mesmo um advogado. Consensualidade. A finalidade do processo é a obtenção de um acordo que seja justo para ambos. No entanto, se não houver acordo, também não quer dizer que a mediação tenha falhado, porque muitas vezes há sempre uma melhoria, digamos, na comunicação que fica, mesmo sem o fim último, que seria o acordo. Visão de futuro. O mediador, numa mediação, tenta que as partes projetem o acordo que estão a construir em termos futuros, para ver se realmente é viável aquele acordo que estão a construir. Objetivos da mediação: melhorar a comunicação entre as partes ou restabelecê-la, melhorar a relação entre as partes, mãe, pai, filho. Eu tenho aqui empregado, empregado, empregador, empresário, porque isto, neste aspecto já me estou a referir à mediação laboral. Porque assim, os princípios da mediação, quer ela seja familiar, laboral ou penal, são sempre os mesmos. Portanto, mas são só depois, digamos, a especificidade, digamos, a temática é que difere. Mas a confidencialidade, a voluntariedade, todas essas características se mantêm. Encontrar soluções por acordo e adequadas a cada situação concreta. Ter em conta as necessidades de cada interveniente. Evitar o efeito negativo do conflito e a sua repercussão na sociedade. Porque se um casal ou até mesmo a própria pessoa não está bem consigo própria ou nas relações entre eles, isso acaba-se por se manifestar, por exemplo, em termos de emprego, em termos da restante família alargada. Portanto, é essencial que cada um esteja bem, digamos, consigo próprio e com aquele, digamos, com aquele núcleo que lhe é mais próximo. Muitas vezes na mediação familiar era importante trabalhar não só o casal, mas como também a família alargada. Só que é assim, isto, em termos de sistema público, é muito complicado, porque o sistema público paga, quando eu digo, é muitíssimo, muitíssimo mal aos mediadores. Aliás, vou partilhar, porque assim, isso é público, está no site da Direção-Geral da DGPJ. Os mediadores recebem por processo, e um processo pode ir até 4 sessões, 120 euros com acordo. 100 euros sem acordo. Claro que depois não são 100 euros nem são 120, porque há ainda os descontos legais, retenção na fonte, portanto. E é ir daqui, no meu caso, ir de Coimbra para Santarém, à conta desses 120 ou 100 euros. É assim, é isto, portanto, o sistema de mediação familiar entrou em funcionamento em 2007. Desde 2007 que são estes honorários. Ora, desde 2007, portanto, o nível de vida não tem nada a ver, não é? Portanto, é aí, ora, estar a trabalhar a família, os mediadores sabem que deviam fazer, mas não podem fazer. Agora é assim, em termos de mediação privada já o faço, porque assim, em termos de mediação privada, as pessoas pagam por sessão, mas agora não, vocês não estão assim, ah pronto, agora é paga por sessão, vão ali a complicar mais. É assim, eu pessoalmente não o faço e também acredito que as outras colegas também não o faço. Eu pelo menos não o faço porque eu gosto muito de dormir sossegadinha na minha almofada. Até porque assim, eu tenho pessoas muitas vezes que vêm de Leiria cá para Coimbra, que é onde eu tenho, digamos, o meu espaço, e eu tento orientá-las da primeira para a segunda sessão, para que nós não andamos, para que elas não tenham que vir muitas vezes a Coimbra. Já aconteceu eu assinar um acordo com assinatura do cartão de cidadão, assinatura digital, para elas não terem que vir cá a Coimbra. Porque assim, se viessem cá a Coimbra, se tivéssemos que reunir, para além de elas terem que fazer estes quilómetros, assim, também me tinham que pagar, porque eu também tinha que deslocar. É porque assim, eu concretamente não tenho, digamos, o espaço que eu tenho é um sítio onde eu pago por hora, pelas vezes que lá, portanto, que lá estou. Porque para mim é mais rentável, é mais adequado do que eu ter um espaço que esteja a pagar com todos os encargos de água, luz, condomínio, do que chegar àquela entidade que tem uma salinha confortável e dizer assim, olha, tal dia, das tantas às tantas, estou aí e pago-lhe aquilo que lhe acordou, a que acordámos. Portanto, para mim é muito mais prático. Ora, se eu venho utilizar a sala, eles realmente também tinham que pagar, porque eu também tinha que pagar Pronto, e além disso é eu perder tempo. Não, portanto é assim, pelo facto de ser privado, não quer dizer que andamos ali a arrastar as coisas. E também, e da mesma forma que eu faço no sistema público, se eu ver que as coisas não caminham, ficamos por aqui. Não vale a pena andarmos aqui. Depois, tem aqui algumas diferenças entre a mediação e os tribunais. A mediação, portanto, é mais colaborativa, nos tribunais é mais adversarial. Critérios diversos, portanto, na mediação, portanto, nós procuramos todas as opções. Vamos imaginar uma regulação de exercícios de responsabilidades parentais. Aliás, maior número de processos é relacionado com responsabilidades parentais do que propriamente aquilo que eu chamo processos completos. Processos completos é divórcio com regulação do exercício das responsabilidades parentais. Mediação, digamos, parcial é as questões relacionadas com as responsabilidades parentais, sejam elas regulação, incumprimentos, alterações. Portanto, digamos que o meu grosso de processos é relacionado com as responsabilidades parentais. E também confesso que é aquilo que eu mais gosto de fazer, portanto, embora também se me aparecer um processo de divórcio, também o faço, mas gosto particularmente dos processos das crianças. Aliás, todos nós temos o tal, pronto, por eu também acho que pela tal minha formação do serviço social, acho que estou mais disponível, digamos, para essa área. Então tomando, por exemplo, os tradicionais acordos dos tribunais, que ultimamente também já começa a haver alterações. Já não é estar com o A de 15 em 15 dias. Portanto, já, os tribunais também já começam a ver, começam a explorar outras opções. Porque se aqueles acordos típicos de estar com o A de 15 em 15 dias, é assim, se calhar naquele fim de semana, aquela pessoa nem pode estar porque até pode estar a trabalhar. E depois, como não pode estar, o outro vai e é um incumprimento. Assim, nós na mediação procuramos outras opções. Não pode estar naquele sábado, mas, por exemplo, pode estar numa quarta-feira, pode dormir de quarta para quinta, ou pode dormir de segunda. Procuramos todas as opções que for possível. Portanto, digamos que os acordos são um bocadinho diferentes. Portanto, lá está, as tais soluções criativas, enquanto os tribunais têm as chamadas soluções tradicionais. Como se também são as pessoas que constroem os seus próprios acordos, há maior possibilidade de os cumprirem, porque foram feitos já à medida delas, foram feitos por elas. Aliás, eu já tive um acordo, justamente na parte da pensão de alimentos, que foi muito curioso, em que ele, uma das partes, não sei se realmente era ele, mas uma das partes, não podia pagar aquilo que era considerado, digamos, adequado monetariamente para as crianças. Optou-se por, de X em X tempo, ser feito, digamos, um cabaz de compras que seria compensatório. Entretanto, a mediação também é mais rápida, porque nós temos 3 meses para resolver o processo de mediação. Em caso de não resolvemos o processo nos 3 meses, isto agora estou a falar em termos de sistema público, porque em termos de mediação privada não temos prazos a cumprir, mas em termos de sistema público temos 90 dias e caso não consigamos resolver nesses 90 dias, nós temos que justificar porque é que temos e temos que pedir prolongamento do prazo. O tal ganha-ganha, enquanto, por exemplo, no... Resolver vai para onde? Diga. E se não resolver, volta para o judiciário? Volta para o tribunal. Se for, assim, se for um processo que seja, digamos, por iniciativa própria, não resolve na mediação, pode ir para o tribunal. Se vier, de lado, se vier do tribunal, não resolve na mediação, continua no tribunal. Mas isso aí... Mas como que acontece a mediação particular, privada? Como? O casal, por exemplo, a mediação particular, privada. Sim, sim. O casal procura serviço de mediação. Sim. Sim. Aí e faz o acordo? Faz o acordo e depois o acordo é fixado juridicamente? Sim, depois, mesmo na mediação privada, o casal faz o acordo, é assinado pelas partes, o mediador, tal e qual como no sistema público, e o casal leva para a homologação nas respectivas instâncias. O casal que leva, então. Sim. Quando chega ao tribunal já não há nenhum conflito, já está tudo em acordo. Exatamente. Portanto, já não há, não é, o conflito foi resolvido antes. Exatamente. É, portanto, já. Mas, portanto, mas é assim, mas é o casal que. Procura. Mas é assim, e na mediação privada, cada mediador faz, digamos, o seu marketing. Pode arranjar um site, pode arranjar uma página no Facebook, portanto, isso aí faz aquilo que entender. Aliás, eu por acaso tenho aí uns flyerzinhos que isso vocês podem ficar, portanto, que são os meus flyers que eu muitas vezes deixo por aí. Também tenho um site, tenho uma página no Facebook, portanto, digamos que, e é assim, eu de facto, eu aqui tenho uma mais-valia que reconheço que tenho, porque como eu dou formação no Instituto Português de Mediação Familiar, a doutora Maria Saldanha tem o meu contacto também no Instituto, no site do Instituto, assim como tem o contacto de outras colegas que também dão formação para ela. Portanto, sou eu cá em Coimbra, não sei se cá em Coimbra haverá mais alguma colega, mas eu estou, e portanto são duas colegas, creio que de Lisboa, e uma colega do Porto. Portanto, isso também de facto é uma mais-valia, porque muita gente visita o site em termos de formação e acaba por ver também os nossos contactos. Portanto, eu aí acredito que neste caso tenho uma mais-valia muito grande adicional. Isso aí é verdade. Porque eu, quando me contacto, normalmente eu pergunto, olha, onde é que... Mesmo para eu saber, e de facto a maioria das pessoas viu justamente no site do Instituto. Quando usar a mediação? Eu costumo dizer, portanto, nas minhas formações, e eu dou formação, não só a formar novos mediadores, mas também tenho um curso que é para técnicos da área social, que não habilita a ser mediador. É justamente um curso que, para sensibilizar, dar informação a esses técnicos, para quem trabalha com famílias. Eu digo sempre, a mediação devia ser numa fase preventiva, quando começam a surgir os primeiros conflitos. Aquilo que nós recebemos é a fase resolutiva, e alguma fase resolutiva, já muito resolutiva, porque de facto quando o conflito... É assim, um conflito que anda há 8 anos num tribunal é um bocadinho complicado. Mas eu, nesse, sinto-me feliz porque eu consegui que na mediação... Pronto, eu não consegui, eles é que conseguiram, mas pronto, digamos que os ajudei a entenderem-se num conflito que andava há 8 anos no tribunal. Por acaso, isto foi um processo cá em Coimbra. Também foi o caso, digamos, mais... marcante pelo tempo de andar no litígio. Agora é assim, também já tenho, não vou só estar a ter louros, eu também já tive processos que eram no tribunal aí, vá, 2 meses e que continuaram no tribunal. Portanto, que o mediador também não faz milagres. Aliás, os milagres são, se existem milagres, É sempre as partes que os fazem, nunca é o mediador. Até porque assim, o mediador é descartável. Usa-se naquele momento e depois deita-se fora, como eu costumo dizer. Portanto, acho que já disse quem era o mediador. Portanto, é um profissional que está reconhecido com um curso do Ministério da Justiça. Normalmente é um profissional que já tem uma licenciatura na área do Direito, Sociologia, Serviço Social, Psicologia. Digamos que são estas as áreas que levam alguém a tirar um curso de mediação familiar. Quem pode ser mediador? Deixa-me só fazer uma pergunta. Tem um diploma? Sim, temos. Que lhe veio passar por quem? Pelo Instituto ou pelo Ministério da Justiça? Não, é assim, neste caso foi passado pela entidade formadora. Agora. Só que a entidade formadora está reconhecida pelo Ministério da Justiça, automaticamente o curso... Eu não vou fazer a pergunta ingenuamente, eu depois vos digo porquê. Pronto, está bem. Okay. Portanto, automaticamente, estando em entidade reconhecida pelo Ministério da Justiça, o curso está homologado. Exatamente. Aliás, eu em termos de mediação privada, quando... no acordo, portanto, nos meus papéis que eu uso, digamos, do acordo, nas atas, eu ponho lá sempre que o curso está reconhecido pelo Ministério, até porque agora também, eu mostro-vos no site da Direção-Geral, existe a lista dos mediadores privados que faz parte, que consta do Ministério do site do Ministério da Justiça. E às vezes é um bocadinho... Às vezes costumo dizer que é preciso tirar um curso para ir àquela página, um bocadinho exagerada, mas não é que. Mas nós vamos lá. Portanto, digamos que para ser mediador, legalmente falando, são aquelas atributos, digamos, requisitos de acesso à função pública, embora não seja função pública. Agora, eu costumo dizer que isto são as características legais para. Ser mediador é um bocadinho mais do que isso. Ser muito paciente. Ter empatia, ter boa comunicação, pensamento multifacetado, autenticidade. É assim, eu estou aqui um bocadinho a exagerar, técnica de um psiquiatra para avaliar a personalidade. Claro que nós não estamos aqui a avaliar a personalidade, mas é, digamos, para saber ler nas entrelinhas, muitas vezes, aquilo que eles estão a pensar. Não, porque assim, eu tenho formandas que eu digo, estas pessoas não têm, não digo, eu só penso, porque eu não posso dizer porque eu sou formadora. Portanto, mas eu penso, porque eu dou um dos módulos que eu dou é as simulações, portanto, em contexto de aula, a parte prática. Portanto, eu vejo, digamos, como é que as pessoas se comportam perante aquela realidade. Faço o outro, não é? Faço ao pensamento, às expressões. E depois eu levo-lhes sempre casos reais, casos que me aconteceram, que eu transcrevo. Sem nome, mas que fiz a história real e depois levo-lhes os acordos obtidos, no caso de ter sido obtido um acordo. Portanto, e vejo como elas estão estou a avaliá-las, que depois, e essa informação, eu depois também a passo, digamos, à coordenação do curso, sobre determinados parâmetros que realmente que eu estou a avaliar quando elas estão a fazer as simulações, porque assim, a coordenadora não está lá sempre, o curso é dado por vários formadores, são vários módulos, ela vai-lhe dar uma nota final, embora elas tenham que fazer um trabalho final, tem ainda o estágio em que, no caso das formandas que assistem às minhas mediações, eu vejo o relatório e vejo a postura delas em contexto de mediação e também passo essa informação, mas digamos que a formadora, para lhe dar uma nota final, tem que ter informação dos vários módulos e de como... Porque, assim, estamos a falar de pessoas que vão trabalhar, com pessoas, muitas vezes, disfuncionais. Portanto, não estamos a falar na linguagem da área social e, portanto, não é preciso ter um certo equilíbrio. Aliás, eu dizia-lhe, na sexta-feira, que estava com aquela dor de cabeça horrorosa, eu estive a fazer um esforço enorme para estar a conseguir gerir a comunicação daquelas duas pessoas que eu tinha à minha frente. Eu marquei uma outra sessão, porque eu própria, eu achei que não dei o meu melhor, porque eu não estava bem de saúde, porque assim, às vezes acontece, o mediador é um ser humano como qualquer outro. E deve ter a humildade, aliás, acho que também é a característica mais importante de todas estas que se resume, é ter a humildade de saber que naquele processo houve falhas. E que às vezes, naquele caso, eu tive conscientemente uma falha, mas eu estava consciente de que a estava a ter. Porque eu fui para Santarém e eu estava cheia. Não houve comprimidos que me tirassem a dor de cabeça, só que eu tinha marcado com aquelas pessoas, eu tinha bilhete de comboio, portanto, eu tinha, independentemente de estar cheia de dor de cabeça, eu tinha que lá estar, porque as pessoas iam lá estar, portanto, não era, a não ser, portanto, há uma situação que pode não ser controlável e há um telemóvel que diz, olha, eu não vou por este motivo, mas é assim, para mim uma dor de cabeça, pronto, não era motivo para não ir para Santarém. Só que, de facto, é assim. O meu estado não foi o melhor. Claro que eu não... Foi um bocadinho alheia à minha vontade. Eu não estava com vontade nenhuma de ter dores de cabeça, não é? Mas lá está. Marquei uma nova sessão. E agora, como eu costumo dizer, eles, apesar de tudo, partiram a pedra toda. Que, aliás, foi a primeira sessão, também deu para eles... partirem a pedra, dizerem tudo aquilo que lhe vai na alma, e estou convencida que numa próxima sessão já estarão mais, eu já não estarei com dor de cabeça, e portanto, eles também já estarão com outra postura, e aí vamos começar a trabalhar. A capacidade de um mudo para guardar segredos. Isto aqui assim, isto é verdade, porque nós temos... Porque nós descobrimos coisas. Aliás, eu já tive um caso que ultrapassou tudo aquilo que eu pudesse imaginar que alguma vez fosse ouvir em contexto de mediação. Inteligência emocional e autocontrolo. Aliás, o autocontrolo também é. Porque nós às vezes... Estamos mesmo com uma vontade enorme, porque é aquelas situações em que nós costumamos dizer só o cego é que não vê. Mas nós não podemos estar a dizer que a pessoa que... Podemos andar às voltinhas para ver se a pessoa entende, mas não podemos dizer assim as coisas. Presença, neutralidade, intuição, observador, habilidade, portanto, aqui a habilidade é que são capacidades adquiridas. Claro que nós, com a experiência, como em tudo na vida, vamos aprendendo. E eu, em cada processo de mediação, portanto, eu comecei a fazer mediação em 2007, portanto, já vão uns aninhos, mas é assim, eu não sei tudo. Cada processo, para mim, é uma aprendizagem, porque as pessoas todas são diferentes. Pode ser regulação do exercício das responsabilidades parentais, que eu já fiz não sei quantos processos destes. Mas todos são diferentes. Respeito, a curiosidade não é querer saber da vida deles, portanto não é querer ser cusca, desculpem a expressão, mas é justamente questionar para que levar à compreensão do problema e a tal humildade. Há certas alturas em que o mediador está impedido de aceitar o processo ou de ser parte desse processo. Quando tenha algum interesse pessoal na questão, tenha tido anteriormente ou tenha no presente qualquer relação profissional com ambas as partes, tenha um vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade manifesta com qualquer uma das partes, tenha tido intervenção como perito ou testemunha em algum conflito que as partes tenham levado ao tribunal. E a mim já me aconteceu, no sistema público, um processo de uma amiga minha que eu não sabia, convivia com ela e não sabia que estava num processo de divórcio, veio-me, por exemplo, parar as mãos. E eu, quando vi aquele nome, deu-me assim, aquelas intuições que às vezes nos dão. Mas pronto, me disse, não, não deve ser. Aceitei o processo, falei com uma das partes a marcar e depois fui falar com ela. E do outro lado reconheci a voz e eu disse, olha, esquece, eu vou passar o processo a outra colega. Pronto. Mediador imediatos. Portanto, um mediador tem como tarefa acolher, ganhar confiança, introduzir respeito, conseguir a cooperação, promover a criatividade, capacitar na administração de conflitos, promover a responsabilidade. É trabalho das partes, dos mediados, informar abertamente para que realmente se possa contextualizar o problema, escutar atentamente, respeitar, estabelecer claramente as necessidades, criar opções, assumir as responsabilidades. Se os mediados também não fizerem esta sua parte, o mediador também pode dar por encerrado, digamos, o processo. Etapas de um processo de mediação. Sessão informativa ou pré-mediação, tanto informativa como pré-mediação é exatamente a mesma coisa. O mediador dá as boas-vindas, refere as regras da mediação do sigilo e do respeito, a igualdade de oportunidades, a responsabilidade dos mediados, informa do tempo, o número de sessões, o acordo, portanto que o acordo é da responsabilidade deles, das partes, informa da possibilidade de consultarem outros profissionais que entendam no âmbito do processo. E no fundo que esta apresentação tem por objetivo ganhar a confiança das partes, não só esclarecê-los, mas também ganhar a confiança das partes, introduzir o respeito, deixar as partes à vontade, estabelecer a escuta ativa, consciencializar para a cooperação, esclarecer que o mediador não decide e garantir o sigilo. No fundo, estamos a criar empatia. As partes acordaram com as regras da mediação, assinaram o protocolo de mediação, nós começamos a trabalhar, que é a chamada mediação. Aí as pessoas vão expondo os seus problemas, o seu ponto de vista, consoante a conflituosidade, o mediador vai gerindo para que realmente as pessoas não entrem ali em conflito e em choque, porque o objetivo é que as partes se escutem. Vai-se fazendo o resumo, o ordenamento dos problemas, vão-se descobrindo interesses esses que muitas vezes estão ainda ocultos. Os mediados continuam a expor o seu problema. O mediador vai gerindo esses conflitos e vão surgindo os chamados acordos parciais. Digamos, os acordos parciais são pequeninas construções positivas que as partes vão chegando. Não são vinculativos. As pessoas ainda podem mudar, reformulá-los. Mas, de qualquer das maneiras, é importante e até utilizar estes acordos parciais para fazer o reforço positivo de vocês já chegaram a acordo nisto. E depois, o acordo final. O acordo final é redigido numa linguagem simples, clara e objetivo. E o mais detalhado possível, para que não haja dúvidas. E é assinado pelos intervenientes, portanto, pelas duas partes e pelo mediador. E cabe às partes levarem o acordo às instâncias competentes para o acordo ser homologado, quando é exigível, mas todos os acordos de divórcio e responsabilidades parentais, pois é obrigatório serem homologados para terem valor de lei, terem valor de sentença. Agora, há outro tipo de acordos que a própria lei da mediação tem, digamos, que valem por si só, mas todos aqueles que eu, regra geral, faço, têm a ver com família, portanto, com crianças, jovens, e, portanto, esses aí têm que ser obrigatoriamente homologados. Por exemplo, tomando como um exemplo um acordo de força, digamos, executiva. No caso daquele irmão que está ali, quem cuida do pai? Como é que eles, digamos, se orientam relativamente ao pai de ambos? Assim, isso não é preciso ir fazer nenhuma homologação. Portanto, aquilo fica, digamos, a valer. Quanto tempo é que dura um processo de mediação ou de sucessão? Portanto, o processo de mediação varia com a complexidade do processo. Em termos de tempo, uma hora, hora e meia, duas horas, e isso, duas horas no máximo dos máximos. Porquê é que é importante a mediação? Porque as pessoas, quando estão envolvidas emocionalmente num conflito, têm uma visão reduzida da sua percepção. O mediador, digamos que está de fora e vê o conflito com maior clareza e pode ajudar aquelas duas pessoas a clarificar, digamos, e a desmontar toda aquela estrutura de conflituosidade. Automaticamente que isto é um desgaste, uma redução do desgaste emocional. Imaginem o que é andar num tribunal 8 anos. Isto é financeira e emocionalmente desgastante. Depois lá está a rapidez, a informalidade. Eu costumo dizer que aquilo é um espaço formalmente informal, portanto, apesar de ser um espaço em que as pessoas se sintam mais à vontade, não deixa de ser sério. E o tal baixo custo. E sobre isto, antes de entrarmos, digamos, na outra parte, querem colocar alguma questão? Lia, professora. Então, uma primeira questão. Primeiro, saudar e dizer da minha parte que é com muito gosto que estou a ouvi-la e é sempre muito bom a gente ver pessoas, né, que passaram por. Né, que fizeram a formação de base servicial. E deram caminhos às suas vidas e a produtividade, né? A forma como deu conta, né? Como dá conta desse seu caminho agora da mediação. Então, tem sido muito interessante ouvi-la e como não sei, então eu gostaria de perguntar coisas tão simples quanto, por exemplo, quando nos fala do curso, né? Com vários módulos, esse curso tem uma duração definida, pré-definida? Tem. Eu não sei se são. Assim, isto, eu agora falo da entidade onde eu dou formação, porque é aquela que eu conheço. O Instituto Português de Mediação. Eu creio que o curso tem 160 horas, se eu não estou em erro. E funciona. Funciona em horário pós-laboral. Portanto, creio que são 3 horas a uma sexta-feira e 7 horas no sábado. Portanto, cada módulo tem 10 horas. E depois, portanto, funciona, digamos, creio que de 15 em 15 dias, portanto se dá dois fins de semana por um mês. Claro que depois pode apanhar férias, portanto, e isso aí depois também é ajustado, porque assim, é que, por exemplo, um curso não começa linearmente em janeiro e termina, suponhamos, em julho. Porque depende, lá está, do número de inscrições. Por exemplo, um curso pode começar, ter começado, suponhamos, em fevereiro, o que vai justamente prolongar, mas, por exemplo, a próxima edição, porque não houve o número de formandos, por exemplo, a começar novamente em janeiro, já pode começar em março, portanto, digamos que há estes ajustes. E o curso é, esse curso do Instituto Português de Mediação, com essa homologação do Ministério, o Instituto é privado? É, eu creio que, portanto, que é privado. E o número, no fundo estamos a falar de uma profissão? É, ou sim, não é entendido como tal? É, sim, eu chamo-lhe mais atividade, porque assim, atualmente ninguém pode viver da mediação em Portugal. Com aquilo que o sistema público paga, é impossível. E mesmo em termos de mediação privada, é assim, eu não sei se há... Pronto, eu posso falar por mim. Eu, de facto, eu tenho muito, até não posso queixar em termos de mediação privada. Mas lá está, eu também tenho essa mais-valia de ter um contacto no site do Instituto. Portanto, não sei, lá está, isto é variável, eu não posso dizer que haja muita procura em termos de mediação privada, só posso falar por mim. A atividade. Isso significa, por exemplo, em termos, por exemplo, né, que a Isabela há pouco falou, que haviam quatro homens e a maioria eram mediadoras, eram mulheres, não é? Sim. Do isto, país. Sim, isto do sistema público. Do sistema público. Sim. Há uma ideia de quantas pessoas realizaram a formação neste instituto? Posso dar uma coisa? Eu abri aqui o site do Instituto Português da Mediação Familiar e o curso de mediação familiar são 160 horas. 160 horas. Se bem que eu fiz 200. Eu fiz 200. Quando eu fiz, foi 200. Mediação de conflitos, 140. Em mediação escolar, 60. E o número de, por exemplo, porque é um curso desde 93, não é? O instituto foi criado em 93. Sim, sim. E esse instituto vai promover a formação. Sim, sim. Há uma ideia de, sei lá, são centenas, milhares de pessoas, dezenas, ao longo destes anos? São muitas. São muitos. São muitos, porque assim, não é só o Instituto Português de Mediação que dá. Há outras instituições. Há a REDEIPA, lá o IMAP, sei lá. Há uma rede de instituições, aliás, privadas, continua a ser o privado. E só algumas estão certificadas pelo Ministério. Exatamente, isso é que convém ter a certeza. Isso é que é importante, eventualmente, ter a consciência. Porque aí convém quem procurar formação, se quiser exercer para os tribunais, para, não é? Porque a conflitualidade tem o espaço do tribunal, não é? Da litigância. É. Tem de fazer a formação certificada. Isso aí convém explicar. Oh, professora, e já agora, é que portanto, na altura que eu, portanto, eu fiz o curso em 2004, mediação familiar, e de facto eu não tive problemas porque, por acaso, sem saber, fui, digamos, inscrever-me num curso que, portanto, em cuja instituição estava certificada. Mas eu nessa altura, portanto estamos a falar em 2004, eu soube de muita gente que gastaram muito dinheiro, porque também, porque não é um curso também, que ficaram com os diplomas na gaveta e não podem exercer. Aqui em Portugal, para ser mediador, é necessário ser português? Ou, tipo assim, para a gente, é possível trabalhar tanto... Se entrar no site do Instituto da Mediação Familiar, se calhar pode obter essa. Sim. Não sei se... Aliás, como é que se chama? Cridna. Cridna. Cridna. O ano passado, o Instituto fez aqui uma edição em Coimbra. E eu tinha uma senhora brasileira, portanto, no grupo de formandas. Mas sim, para exercer mesmo a... É assim, eu não sei, ela é advogada, agora é assim, eu não sei se ela está a exercer atualmente mediação, até porque assim, também em termos de sistema público, o último concurso que houve foi em 2008, portanto não... Os concursos públicos todos fecharam, não é? Exatamente. Portanto, não sei se realmente... Apesar de eu até ter contacto com ela, mas por acaso nos contactos que tenho tido com ela via e-mail, não tenho de perguntar se ela realmente até já está a exercer ou não, mas se tiver também será a nível privado, porque a nível do sistema público não é o último concurso foi em 2008, que é aquele que está, digamos, em vigor. E uma outra pergunta, só para terminar, mas fiquei interessada em conhecer, não é? Há, digamos, iniciativas, seja pelo Instituto, né, Instituto Português de Mediação ou de outras organizações, ou dos próprios, em refletir, em analisar os caminhos que a mediação tem vindo a percorrer em Portugal e noutros contextos internacionais? O ano passado, justamente em outubro, acho que foi 30 e 31 de outubro, houve um congresso justamente organizado pelo Instituto e em colaboração com o Tribunal de Família de Mafra, porque o congresso foi em Mafra, onde realmente estivemos, digamos, a debater, vários oradores, aliás, eu estive lá onde apresentei justamente um caso de mediação, aliás, é um caso de mediação que eu presentemente vai haver a Bienal de Jurisprudência do Centro de Direito da Família, e eu já há 2 anos concorri com um caso de mediação, portanto há 2 anos foi a 8ª Bienal e nunca tinha entrado um caso de mediação na Bienal de Jurisprudência, portanto eu fui a primeira a apresentar um caso. Se bem que fui muito mal recebida. A sério? Isso ainda funciona ali na Quinta das Lágrimas ou já não? Foi no Hotel Dom Luís que se realizou. Okay. Mas ainda é o Dr. Guilherme Oliveira, que organiza isso, não? Acho que sim, sim. Acho que não organiza. Mas é assim, eu não tenho nada a ver. Foi o presidente da mesa que, quando me apresentou, falou: Natal, mediadora familiar, aparente pobre da justiça. Mas é assim, eu recebi aquilo com um grande sorriso, até porque assim, o caso que eu levava... Não disse logo o seu salário? Não, mas é assim... Dito. Confirmo, olha, o meu salário é este, ao contrário do seu... Não, mas é assim, eu como sabia que a comunicação me ia assentar todas que nem uma luva, claro. Em que eu realmente eu iria rir por dentro, porque e posso contar o caso. Sucintamente foi um caso que até aconteceu em Leiria, de um casal que andava no tribunal há 4 anos e tinham estabelecido entre eles, eu não sei se era 15 em 15 dias, se era semana a semana, portanto uma semana em casa do pai e outra em casa da mãe, não sei se era de semana, se era de 15 em 15 dias. O miúdo não se adaptou àquele estilo de vida e eles recorreram ao tribunal para lhe dizerem qual era o melhor estilo de vida para o miúdo. A partir daí foi relatórios da Segurança Social, foi relatórios disto e daquilo e daquilo. Bem, 4 anos. Ao fim de 4 anos mandaram para a mediação. Eu cheguei, eles chegaram lá, eu perguntei-lhe como sempre o que é que os levava lá porque eu vi hoje a comunicar muito bem. E eles disseram, eu perguntei-lhes se eles sabiam o que era a mediação. E eles disseram não. E eles tinham advogados constituídos, não estou a dizer mal dos advogados, mas... E eu digo assim, olha, vou relatar justamente este caso na Bienal. E foi justamente, desculpe o termo, não está a gravar. Eu descasquei aquela... Está a gravar. Cuidado com isso. Pois, não sei. Não, mas de facto, existe a lei do divórcio que já, né, portanto, prevê a introdução da mediação. Portanto, há uma série de leis e assim, acho que... pessoas ligadas à área jurídica que não sabem o que é a mediação, acho que... Os conhecimentos. Exato. Sabe que era uma das questões que eu estava para lhe colocar, se puderem, porque assim, o advogado que exerce advocacia profissionalmente, exerce uma profissão que tem um fundamento e uma argumentação contrária à mediação. porque o advogado é litigante por não é? É a questão do juiz e contra o juízo, não é? Da argumentação. Tudo depende. Eu, nesse caso, é assim, se uma pessoa faz os dois papéis, sim, eu acho isso complicado. É um pouco complicado. Puxando-nos para. Infelizmente, eu só posso dar a entender no Brasil, né? Mas lá no Brasil, a mediação ela está em segundo plano. Então, você tem que escrever no contrato, qualquer tipo de contrato que for possível, né? Inclusive o civil, casamento, é um contrato, né? Você tem que escrever que, em qualquer caso de soluções de problemas futuros, eu quero mediação. Aí, automaticamente, tira de regra o judicial e passa automaticamente para mediação. Segundo plano, não tem no público, então é totalmente privado. Então, totalmente, muito bem pago da licença. Porque para você sair do judicial para a mediação, é uma concepção completamente diferente. E, em terceiro plano, nas faculdades, lá nos cursos de direito, não se ensina realmente mediação. A gente não sabe o que é mediação. Eles tocam o nome de mediação porque, para poder você realizar uma mediação, você tem que deixar escrito o que é mediação. Se você não tiver escrito nenhum contrato, vai estar automaticamente no jurídico. Mas é assim, justamente aquele caso que eu apresentei em Mafra, foi um caso onde houve uma colaboração perfeita entre a mediação e as duas advogadas das partes, que é justamente esse caso que eu estou a pensar levar, quer dizer, se for aprovado, mas pelo menos concorrer será esse caso, porque nós não podemos generalizar. Não, claro. Não, eu só estou a dizer que o princípio, a figura do advogado é um de acusação e um de defesa. O princípio do encontro é este. Porque é na litigância, não é no debate, que se encontra a solução. Este é o princípio. Não é? E, portanto, digamos que a vocação é esta. Ou e seja, para ser mediador, mais é ser advogado. Não, para ser. É a formação. Pelo menos uma introdução no direito. Claro. Mas é apartado mesmo. Como agora, claro que, aliás, eu sei que há juristas. Uma coisa é juristas mediadores, outra coisa é advogados mediadores. São coisas diferentes, era por isso que eu estava a falar. Não, mas é assim, naquele caso, foi uma parceria perfeita entre a mediação e as. Eram duas advogadas, portanto, das partes, que funcionou lindamente. Mas não se dá a regra. Não. Ah, e tem outra coisa também na mediação lá, tipo assim, se for um problema, sei lá, de construção civil, eles acham interessante chamar o amicus curiae, né, que também tem no judicial, que é uma pessoa que é da área, já que o mediador ele não é habilitado naquela profissão, que é para ajudar dando os conselhos na mediação. E dentro do judiciário só tem mesmo a conciliação, como eu falei. Tem a mediação em si. Mais alguma questão? Eu tenho algumas, mas eu acho que é melhor deixar ir para o fim, não? Senão não vamos chegar ao fim. Eu acho que sim. Por acaso fiz aqui algumas, mas é. E também é melhor se eu também falo, não é? Então, mediação familiar em casais do mesmo sexo. Porquê este tema? Porquê é que eu escolhi este tema? Porque é um tema atual, é um tema pertinente e porque não havia nada feito também. O meu orientador foi o professor Dr. Fausto Amaro e, portanto, concordou, portanto, também com a temática. Eu achei que seria o casamento perfeito entre duas realidades, entre a mediação e o casamento homossexual, que foi teve lugar em 2010. Portanto, em 2010 legalizou-se, portanto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Digamos, depois, este estudo ou esta investigação acaba por sair neste livro o ano passado, também, digamos, numa forma casual. Aliás, eu costumo dizer que nas nossas vidas nada acontece por acaso. As pessoas que nós conhecemos, as pessoas com quem nos cruzamos, com quem convivemos, e dizem mal do Facebook, mas é assim, tudo depende da utilização que as pessoas dão, portanto, neste caso, a uma rede social. Eu estava a conversar no Messenger com o meu querido amigo Dr. Joaquim Silva, que é juiz de família no Tribunal de Mafra, que me dá também o privilégio de ser amiga dele. Uma pessoa que tem feito muito também pela mediação e sobretudo na guarda compartilhada. Ele é um batalhador, digamos, destas questões. E ele casualmente diz-me assim: "Oh, minha cara amiga, eu gostava de ler a sua tese." "Está bem, doutor, dá-me o seu e-mail porque tem anexos e portanto não dá para enviar por aqui." Ele deu um e-mail, enviou-lhe a tese, os anexos. E ele, passado uns dias, diz-me assim, manda-me outra mensagem: "Olha, é uma pena se não publica o seu trabalho, se o mantém na gaveta." E assim, o que ele me disse, já várias pessoas me tinham dito, só que eu nunca ouvi. Portanto, eu dei mais ouvidos ao Dr. Joaquim. E, portanto, isto estávamos em dezembro de 2016. Digo assim: "Bem, passa a expressão, se o juiz diz, está dito." Então comecei. E ele ainda me disse outra coisa: "Autoriza-me que leve o seu trabalho à minha editora", porque ele também tinha nesse ano publicado um livro. E eu, claro. Mas eu, paralelamente, também comecei a ver outras editoras, para além da dele. E acabei por escolher a Chiado, porque, digamos, na minha opinião, daquilo que me apresentavam, era aquela editora que, no meu ponto de vista, me satisfazia, digamos, mais, digamos, os meus interesses, digamos, como autora. E, portanto, e digamos que... e então, ele, na sequência daquela conversa, diz assim: "Doutor, escreve o prefácio." E ele, claro, e ele escreveu o prefácio. E eu digo assim: "Bem, agora falta escrever o pós-fácio." Bem, como eu realmente trabalho com a doutora Maria Saldanha, pedi-lhe para ela escrever. E ela também, portanto, com muito gosto, também escreveu, digamos, o pós-fácio. E digamos que é um bocadinho o nascimento deste livro, tem um bocadinho desta história. Portanto, o capítulo 1, portanto, é um enquadramento teórico, digamos que é... Fala sobre a mediação familiar, digamos que, no fundo, aprofunda mais estas questões da mediação, aquilo que eu estive aqui, digamos, a falar anteriormente. Depois, o capítulo 2 faz uma reflexão teórica sobre os caminhos e as lutas que levaram, digamos, ao casamento, portanto, à sua legalização. E depois, o capítulo 3 é a investigação, digamos, propriamente dita, e que eu vou partilhar, digamos, aqui alguns resultados convosco. Portanto, como eu já disse, portanto, foi em 2010 que surgiu, portanto, o casamento homossexual, foi legalizado, e também nesta altura já começava a haver, digamos, rumores de que havia separações, digamos neste contexto. Portanto, digamos que foi assim que eu juntei duas coisas que, para mim, me apaixonaram, porque eu, quando faço qualquer coisa, tenho que fazer sempre qualquer coisa que me apaixone, porque senão não sei. Eu sou uma apaixonada pela mediação familiar, gosto imenso do que faço, gosto muito de dar a formação. Digamos que, aliás, eu também tenho uma pós-graduação em mediação de conflitos em contexto escolar, contudo, com todo o valor que eu acho que vale a mediação escolar, porque acho que é importante que haja nas escolas, mas é assim, Eu, profissionalmente, eu não me vejo numa escola a fazer mediação escolar. Porque já está, aquilo que eu gosto é da familiar. E se... Aliás, nem sequer me passa pela cabeça fazer, por exemplo, uma formação em mediação laboral ou mediação penal, porque a mim não me diz nada. Portanto, de facto, acho que se nós pudermos fazer aquilo que efetivamente gostamos, portanto, acho que devemos fazê-lo. Então, como qualquer trabalho, digamos que há uma pergunta de partida. E aquela minha pergunta de partida foi se existem condicionalismos específicos em mediação familiar em casais do mesmo sexo. Um objetivo geral foi identificar preconceitos em mediação familiar, portanto, com casais do mesmo sexo. E depois, como objetivos específicos, se haveria atitudes de discriminação por parte dos mediadores em aceitarem processos. E identificar também necessidades de formação para os mediadores familiares, se eles achavam que era necessário alguma formação complementar, e também identificar a receptividade da população homossexual à mediação familiar. Dos 62 mediadores, que considerei apenas os do sistema público, porque o sistema público é aquele que é mais barato, portanto, responderam 39. Na população homossexual considerei também indivíduos solteiros porque, na altura, sendo solteiros, não só porque a mediação abrange também aquelas relações familiares de, entre irmãos e entre pais, mas também, estando solteiros num determinado momento, podem vir a constituir outro tipo de relação. Para os mediadores familiares, foi um questionário via e-mail, e realizei 16 entrevistas telefónicas dentro dos mediadores que me responderam. População homossexual, houve um questionário online e houve um questionário em papel na ILGA e no GRIP. O GRIP é Grupo de Reflexão e Intervenção do Porto. E digamos que em termos de resultados... Olha, agora isto também já não... Ah, não tem cá o... Não, agora não, é que, agora não tinha cá o... Pronto, não é que eu estava a achar estranho do cá, porque isto, pelo menos dava, portanto... aqui não se vê, mas portanto, é, isto é masculino, isto é feminino... E, portanto, aqui não se vê. Pronto, masculino, masculino 4, então, masculino 4... Deixa eu ver se dá para ti, eu ia fechar a porta. Deixa eu ver, mas eu acho que não vai dar. Não, não. Mas vê se melhor, vê se melhor. Ah, agora. Assim já vi. Masculino. Portanto, isto é os mediadores. Portanto, mediadores. Portanto, cá estão os 4 que eu falava. E 35 mediadoras. Depois, indivíduos casados em união de facto, homossexuais, e aqui solteiros. Portanto, 8. 11, portanto, o sexo, portanto, masculino, em termos feminino, 11 e 10. Isto já se vê. Assim já está. Isso. Depois destes, em termos de casados, 4 viveriam em situação de casados e 15 em união de facto. Portanto, e daí também se vê porque a lei também ainda recente. Porque assim, isto são dados de 2012, portanto, era extremamente recente. Depois aqui, dos casados, 1 tinham filhos e 2 do união de facto teriam filhos. Relativamente à formação académica dos mediadores, eu só questionei a licenciatura, portanto, a licenciatura base, não questionei se eles tinham outras habilitações. Portanto, a maioria é direito, portanto, aliás, por incrível que... Em Portugal isso foi... pareça. Logo seguido de serviço social, psicologia, sociologia, política social. Aqui creio que é relações internacionais e aqui é gestão. É mesmo qualquer licenciatura. Relações internacionais. Sim. Sim. É preciso ser licenciado. Sim. Mas pronto, lá está. O grosso mesmo é o direito. É. E assim, eu coloquei várias hipóteses, que são meras hipóteses. Não quer dizer que sejam advogados também, não é? Sim, é licenciatura em direito. Aliás, todos nós sabemos que em certas zonas o direito também está, digamos, saturado profissionalmente. Exatamente, essa é a razão. Portanto, isto pode ser, digamos, uma alternativa. É, claro. Mas é assim, isto aqui também não passa de uma mera hipótese. Aliás, e possivelmente o mesmo poderá acontecer com o serviço social, portanto, aqui também não. Portanto, mas é assim, são meras hipóteses. O serviço social entrou antes da saturação do campo profissional, eu lembro-me perfeitamente. Pois. De ser uma questão de opção para muita gente que eu conheci. Sim. Não é? Aliás, não, eu fui não para uma servi... questão de única alternativa. Exato, eu fui para o serviço social porque efetivamente queria ir para o serviço social. Uhum. Uhum. Não, estou a falar da mediação. Sim, as redes sociais foram para a mediação. Sim. Não, mas assim, também mas na altura, quando havia muita gente que entrava em certos cursos. Como, digamos, um recurso, digamos. Mas eu por acaso, eu não fui. Portanto, eu queria mesmo o serviço social. Aliás, eu era de coisa, ou era serviço social ou era jornalismo. Eram coisas completamente diferentes. Depois, anos de trabalho no serviço de mediação, portanto, no sistema de mediação familiar. A maioria, na altura, portanto, tinha 5 anos, o que significa que tinham entrado em 2007. Depois aqui, aparece aqui 4 anos, que houve um segundo concurso em 2008. É que em 2008 houve pessoas que saíram e entraram novos, e houve outros, foi o meu caso, que se mantiveram. Portanto, eu continuo desde 2007. Depois, aqui, aparece 2 anos, 3 anos, a hipótese que eu coloco é que há saídas das listas, portanto, e possivelmente estes são pessoas que, saindo aqueles que entraram inicialmente na lista, que há outras pessoas que vieram ocupar os lugares deles. Portanto, é a questão que eu coloco. Aqui assim também vem que há aqui pessoas que dizem que... Uma que diz que trabalha há 10 anos e outra que... Portanto, há 3 que dizem que há 12. Isto tem uma explicação. É que antes de funcionar o sistema de mediação familiar, como hoje o conhecemos, funcionou em Lisboa, creio que também na década de 90, por aí, portanto, 93, por aí, um gabinete de mediação familiar circunscrito unicamente a Lisboa, que depois foi alargado, se eu não me engano, em 2002, à área metropolitana de Lisboa. Aliás, eu agora não tenho a data presente, mas houve, aliás, isso saiu na altura, já depois de 2004, que eu já tinha feito o curso, saiu um diploma em que abriria um gabinete cá em Coimbra. Uhum. Só que esse gabinete nunca chegou a entrar em funcionamento. Esse gabinete de mediação nunca chegou a entrar em funcionamento, mas chegou a sair um diploma onde isso, portanto, aparecia, porque eu lembro-me, porque fiquei muito contente, e pá, acabei agora o curso, portanto, mesmo a ficar aqui por Coimbra. Portanto, estas colegas são, digamos, estão as pessoas que trabalharam no gabinete de mediação em Lisboa. Depois, conhecimento da mediação familiar, portanto, digamos, por sexo. Portanto, o sim aqui tento, isto são, aqui este quadrozinho são os indivíduos casados e aqui são, digamos, os solteiros. Digamos que quatro dizem que sim, que conhecem a mediação. Aqui em termos de feminino, das mulheres, há um maior conhecimento nos casados, mas justamente aqui nos solteiros é justamente ao contrário. Aqui o último é não, portanto, não sabe, não responde. E isto refere-se ao conhecimento da mediação, porque nunca há quem conheça a mediação, mas nunca nenhum dos respondentes utilizou o serviço. Mas curioso, porque eles têm uma perspectiva muito positiva de como vão ser acolhidos pelo mediador, justamente, portanto, isto é a maioria deles, de uma forma profissional, empática, sem preconceito. Aliás, serão os dados, digamos, de mais à frente. A experiência de mediação pública e privada em casais do mesmo sexo. Portanto, a maioria, portanto, nunca houve nenhum processo de mediação com casais do mesmo sexo em termos de sistema público. Em termos de mediação privada, apenas uma pessoa disse que já tinha mediado casais do mesmo sexo. Apesar de no sistema público nunca haver nenhum processo de mediação com casais do mesmo sexo, as pessoas, as colegas, dizem que em termos de mediação não. Mas noutros contextos profissionais, desde a advocacia, psicologia, digamos, nos seus gabinetes, que já atenderam pessoas, digamos, do mesmo sexo, portanto, não, e que não têm, digamos, qualquer preconceito sobre, eventualmente, aceitar processos. Depois, as razões, portanto, logicamente que eu tenho essa explicação, digamos, mais detalhada no livro. Em termos de aceitação, também o fazem por diversas razões. Uma, porque é uma questão de igualdade, o princípio da igualdade. Outras, porque também é a razão económica de que têm que aceitar todas as mediações, digamos, mas a maioria também o faz, digamos, com uma abertura, sem já realmente estar, portanto, com preconceito, no fundo, relativamente a casais do mesmo sexo. O que se calhar é uma vantagem da mediação face ao sistema judicial, não tenho nada à certeza do sistema judicial não ser bem mais conservador. Pois, eu isso também, essa pergunta... Essa parte não fez. Essa pergunta também não lhe sei responder, porque... Pois não, formulei eu a hipótese aqui agora. Sim, mas essa questão não, também não... Mas é assim, talvez não. Não? Porque assim, eu sei, agora também não... Já, portanto, isto foi anterior a 2016, porque esse caso justamente foi apresentado justamente na Bienal, em que, se eu não me engano, foi o juiz do Barreiro que atribuiu uma criança com trissomia 21 a um casal homossexual. Uhum. Portanto, não... Isso que é adoção ou é regulação? Eu já não sei em que situação foi, não sei se foi só tipo apadrinhamento. Eu agora não tenho. Portanto, assim, não tenho bem. Sim, mas já é um indicador. Eu sei que real. Aliás, eu por acaso também conheço o juiz em causa. Portanto, também digamos que é a pessoa das minhas relações. Mas portanto, eu já não, agora não me lembro em que. Pronto, em que situação é que foi, mas eu sei que realmente foi atribuída, portanto, uma situação dessa, portanto, a um casal homossexual. Não sabe se o casal homossexual era masculino ou feminino. Eu creio que era masculino. Uhum. Aliás, e até durante algum tempo, esse caso até acho que foi mediático, porque eles levavam a criança, que eu também já não sei se era do sexo feminino ou masculino, a fazer aulas de equitação no sentido de, pronto, melhorar, portanto, o processo dela. Eu creio que eles tinham, portanto, isso foi... Eu sei que na altura foi um bocadinho... mediatizar. Exatamente. Estava a falar, mas não estou a conseguir rebobinar tudo, mas está a ver qualquer coisa a mais. Sim, portanto, eu fui, aliás, portanto, isto deve ter sido em 2015, por aí. Mas também, é assim, foi o único caso que eu tenho, digamos, memória, porque eu acho que a criança foi, digamos, mesmo, creio que foi abandonada mesmo pela família biológica, pelo facto de ter trissomia 21. Foi qualquer coisa assim. Eu sei que realmente foi atribuído, portanto, e que ficando à guarda e cuidados desse casal. Agora, em que condições é que eu realmente também não me lembro. Foi curioso porque eu ontem estive com esse relato, justamente na, portanto, fui lá ver, justamente como estava, comecei ontem a fazer o tal caso, a reestruturar o tal caso que eu quero apresentá-lo, a colocá-lo, digamos, de acordo com as normas que eles exigem. Eu fui aos meus arquivos dessa Bienal para ver como é que estavam os outros, incluindo o meu, que eu já tinha apresentado, e depois acabei por abrir uma série de pastas, porque dão-nos sempre uma pene com todos os casos que passam na Bienal. Portanto, todas as comunicações são-nos dadas numa pene. Portanto, eu tirei da pene e pus no disco, que era mais prático. E ontem andei por lá a mexer e depois tive curiosidade de ir ver lá algumas comunicações que estavam, onde estava esse caso. Necessidade de formação específica para mediação em casais do mesmo sexo. Apenas, digamos, 8 dizem que necessitavam de uma formação complementar, digamos assim, para a maioria, digamos que não. Receptividade à mediação familiar em casais do mesmo sexo, só 2 disseram que não aceitariam processos. Mas estes 2 não é bem uma negação, porque a justificação que um deles dá é que não aceitaria processos de casais do mesmo sexo, como na altura ele dizia, vai deixar de aceitar processos de casais heterossexuais justamente pelo facto da mediação ser mal paga. Portanto, portanto acaba por não ser propriamente uma negação a esta especificidade. E a outra pessoa, que é a questão, digamos, da formação complementar. Diz que não se sente ainda muito à vontade. Este sim, portanto, posso considerar como uma renitente, digamos assim, a esta receptividade. Mas é a mediação em geral e não propriamente a esta especificidade. Depois, receptividade, portanto, à mediação por parte da população homossexual, portanto, portanto a maioria sim. Eu agora não sei se é aqui nos casados, se é nos solteiros, há uma pessoa que diz ser brasileira e diz que é uma das pessoas que diz que não recorria porque pela questão do preconceito e que justamente ela diz algo mal da mediação justamente no Brasil e portanto... É porque não é muito visado, né? não tem muita prática, só para quem tem muito dinheiro mesmo. Portanto, aliás, justamente essa, digamos, que ficou-me, digamos, de memória, porque de facto, agora não sei se ela está incluída aqui nos casados, se está, nos solteiros, mas é uma das pessoas que diz que não recorreria, porque, ela diz mesmo, se, se a mediação em Portugal funcionar como no Brasil, que não é bom. Mas justamente a ideia que nós temos é que, portanto, isto, mediadores portugueses, é que a mediação no Brasil está muito mais implementada que... Mas é que tá, ele já teve algum caso que ele levou para o mediador para saber se realmente é bom ou não. E a gente só pode falar se tiver pelo menos uma noção para comparar, né? Sim. Mas como eu dizia, nós temos a ideia que no Brasil a mediação está muito mais implementada do que aqui em Portugal. Assim, eu não posso dizer, mas a ideia que eles passaram... Até porque em termos de literatura, há muitos livros de mediação em brasileiros. Sim, eu não posso dizer da mediação, como eu falei. Eu só posso dizer do caso que foi passado no curso de direito, sim, que existe. Sim. Tipo assim, existe uma mediação, funciona isso e é isso mais ou menos. Mais ou menos. Então eu não posso aprofundar que seja bom ou ruim. Nunca pesquisei, nunca fui atrás, nunca resolvi nada mediante a mediação. Então eu posso achar que ele está comparando a conciliação que tem dentro do judiciário. Aí é outra coisa que realmente é muito fraca. Eles tentam conciliar para não levar para o litigioso, só que não consegue. É tipo 99%. Eu já fui mediadora em conciliação. Olha, ó, por isso que eu estou dizendo que ele deve estar confundindo. Eu fui mediadora em conciliações, em semanas de conciliações que é... O resultado é muito fraco, muito fraco. Tipo 1% que você consegue conciliar. Mas justamente é essa palavra conciliar, porque é uma litigância, que você tenta conciliar, tentando botar o melhor para os dois. Mas é por isso que usa esse termo, conciliação, dentro do Brasil. Por isso que eu acho que ele deve estar confundido a conciliação com a mediação em si. Que é uma outra coisa completamente diferente. Depois, digamos que, em termos de conclusões, claro que todos estes dados no livro são muito mais explicados, portanto, com transcrições daquilo que as próprias pessoas portanto, disseram, portanto, mesmo, digamos, de uma forma muito mais desenvolvida. Em termos de conclusões, nenhum dos mediadores respondentes teve algum processo de mediação familiar com casais do mesmo sexo, portanto, no sistema público. Em termos de mediação privada, um teve essa experiência. Aceitariam processos em casais do mesmo sexo, embora também por diversas razões, e não sentem, digamos, necessidade de formação. Depois, em termos da população homossexual, a maioria conhece o serviço, embora nunca o tenha utilizado. A maioria está receptivo à sua utilização e tem uma imagem positiva, portanto, do mediador e da forma, digamos, como vai ser acolhido. Portanto, digamos que posto isto, não encontrei os tais condicionalismos. E agora eu quero-vos passar aqui. Eu queria pôr isto. Eu queria colocar isto assim maiorzinho. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Vou ver se. Era ver se punha isto mais. Com outro, com mais som. Sim, o som também dá para. Ah, sim. Dá para aumentar, sim. Eu queria pôr isto ainda no máximo, mas não estou aqui a... Não, computador hoje, dia 13, não. Não, contente, não. Das... Quero que eu vá procurar umas... umas... Não, mas que o videozinho é pequenino, então... Ele, aliás, é, ele é legendado também, vamos ver se dá. Mas é assim, é que é, mas também é... Aquela ali no som, subir tal, isso, e subir o som ali. Ali tem o bate-disco, isso, pôr no máximo. Tentar pôr no máximo, se der. Posso aumentar a imagem? Deixa-me aumentar a imagem, por favor. Veja lá, se aumenta a imagem, são as duas coisas. Aliás, o vídeo chama-se, não é, eu é que coloquei este nome, mas o vídeo chama-se Reação de um Garoto ao Ver um Casal Gay. É assim que se chama o vídeo. Eu é que mudei o título, porque eu achei que era mais giro este. Eu acho que às vezes, mas acho que não ficou. Não, acho que não foi. Mas pronto, vamos lá ouvir. Ok. Tem legendas, de maneira que... Não, mas a expressão do miúdo é mais interessante do que a legenda. Obrigada. Para as crianças tudo é fácil. É, já sei. Absolutamente. Eu também gosto muito particularmente desta frase que diz que imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. E acho que é isto que os mediadores tentam junto das partes, é que as partes imaginem uma nova história e que acreditem nela e que redescrevam uma nova vida. Sim. Pronto. Eu também soube alguma questão. Ai, eu queria dizer para explicar, também aqui para vos mostrar o site, não era aqui, era isso. Eu utilizo a minha, também não é dramático. Demoram-se um bocadinho a apanhar rede, portanto, se... Não, não, não estou a utilizar a minha, portanto, só que isto demora um bocadinho aqui, demora um bocadinho... Acho que... não. Não, mas... Não, já cá está, já cá está, não, já está, pelo menos já está aqui. De justiça. Portanto, entramos aqui no site da Direção-Geral. Ver se é uma mediação. Acho que será por aqui. Ah, exatamente. Aqui está a lei. número 29/2013, 19 de Abril, aqui, portanto, que eu vos falava, que é que foi a primeira lei. Portanto, lista de mediadores, deve ser esta. E depois aqui está também a portaria número 344/2013, de 27 de novembro, que é justamente aquela que regula, portanto, os mediadores aqui inscritos no, portanto, na Direção-Geral de Política de Justiça. Isto é uma lista que está, vai cada vez sendo cada vez maior. Só que, assim, isto aqui não são só mediadores familiares. Aqui estão mediadores de conflitos penais, laborais, familiares. Quem faz a mediação penal? Sabe-me dizer, não? Não, não sei. Mas é assim, aqui no site da Direção-Geral deve estar a lista dos mediadores penais. E, aliás, eu creio que está tanto dos familiares do sistema público, como laboral, como penal. Portanto, isto, portanto, estão a ver esta... Está por ordem alfabética. Portanto, aliás, isto está constantemente a ser atualizada, portanto. Eu se queria perguntar mais duas coisas. Sim. Pronto, mas é só para, também só para ver que isto é aqui a lista dos, portanto, dos mediadores que... Portanto, eu devo estar aí, portanto, como eu começo por Maria, portanto, está lá bem para baixo. Se calhar ia perguntar um pouco, quer dizer, um pouco da experiência que a Isabel tem, não é? Em termos de, dos avanços, o que, quer dizer, analisando as potencialidades da mediação e muito provavelmente também os contingimentos, decorrentes até das condições laborais, como há pouco falou, não é? Que balanço é que faz da mediação enquanto processo, no sentido de resolver ou de contribuir para a ultrapassagem das questões entre as pessoas envolvidas? Da sua experiência, esse seria um primeiro aspecto. E atendendo à temática do livro e da sua investigação, qual é a sua percepção relativamente à formação no que diz respeito às famílias homossexuais? Se faz sentido haver uma formação específica. Mais específica, complementar ou não? É assim, para mim não há necessidade de formação específica. Aliás, são pessoas que, como qualquer outro casal, e que o mediador, se já tem formação para mediar, portanto, um casal heterossexual também tem formação para mediar um casal homossexual. Agora, aí entra os valores de cada um. E o mediador é livre, se sentir, digamos, constrangido por ter duas pessoas do mesmo sexo à frente, portanto, aí deve-se abster de mediar. A mim faz-me todo o sentido, não tenho, aliás, não tenho qualquer preconceito. Ainda não tive essa experiência, mas confesso que gostaria de ter, e se aparecer, tanto trato aquele casal de duas senhoras, como de dois homens, como trato um homem e uma mulher. Portanto, desde que respeitem as regras da mediação, estarei ali para ajudá-los a resolver aquela questão, o problema que os leva lá. E o processo da mediação, quer dizer, as coisas estão, por visto, a alargar, não é? Essa lista alarga, não é? E os resultados, digamos, as potencialidades que a mediação tem no país? É assim, eu acho que a mediação tem, na vida das pessoas, em manter as relações, tem uma potencialidade enorme. Acho que devia ser mais explorada, mais acarinhada, darem mais valor ao trabalho dos mediadores. Portanto, quando estou a dizer mais valor, digo, falo em termos monetários. E, assim, se um dia pudesse viver só da mediação, eu acho que largaria tudo e faria só mediação, porque, de facto, efetivamente, gosto. Porque o casal até pode não chegar a acordo, mas a maior parte das vezes, conseguiu-se qualquer coisa de positivo a nível de comunicação que vai melhorar aquela relação daquelas duas pessoas. Eu estou convicta disso. Posso colocar uma questão que tinha aqui, de facto? É assim, às vezes fazem acordos parcelares, não é um acordo, as coisas não ficam todas. Esses acordos parciais, eles podem ser ratificados ou não? Não, mas os acordos parciais são, digamos, aqueles pequeninos acordos que vão levar ao acordo final. Mas vamos imaginar que há parciais e não há final. Esses parciais têm algum valor ou não? Não, não, desde que não seja, digamos, homologado na... E depois, eu também costumo dizer, os acordos valem aquilo que as pessoas querem que eles... É assim, é lógico que têm que ser homologados, portanto é isso que diz a lei. Mas eu, por exemplo, eu tive um casal há uns anos que, justamente acho que foi na altura que eu andava com a tese de mestrado e não tinha, digamos, tempo, aliás porque era de Santarém. E eles, portanto o processo veio-me calhar a mim, eu aceitei o processo, mas quando entrei em contacto com ele, disse: eu nesta altura não tenho disponibilidade. Se tiverem urgência, eu passo o processo a outra pessoa. E eles dizem: não há problema, nós podemos esperar. E de facto, esperaram. Pronto, tudo bem. Eu cheguei lá, cumprimentei-os. Ah, e eu, na altura diziam-me que era uma alteração. E eu, quando é uma alteração ou qualquer coisa, eu peço por sempre para levarem o acordo anterior, porque ajuda um bocadinho a visualizar o que é que eles querem alterar. Cumprimentei-os, recebi-os, e pronto, o que é que vos traz por cá? Ah, eles, tudo bem. Eu só, quando eles me mostraram o acordo que há um ano atrás tinham construído e tinha a minha assinatura, que eu vi que... Mas eu disse, pronto, e comecei-me a rir. Sim, nós sabíamos, quando nos foi designada a pessoa, soubemos quem era, por isso é que nós quisemos esperar, também não temos grande pressa, só que também temos que redigir novamente o acordo todo, porque há um ano atrás nós não homologámos o acordo, mas temos estado a cumpri-lo. Tudo bem, pronto. Assim, é certo que têm que ser homologados para os efeitos legais, mas mesmo homologados, se as pessoas não os quiserem cumprir, portanto, também, é o que eu digo, os acordos valem aquilo, têm que ser homologados, é certo, mas as pessoas têm que estar predispostas a cumpri-los. Neste caso, eles não o tinham homologado, mas tiveram a cumpri-lo, entretanto, fizeram a alteração e pronto, depois também por causa das questões fiscais, foram homologar com aquela alteração já feita. Tudo pacífico. Portanto, é assim, portanto, é assim, há casos complexos, há casos que não se chega a acordo, continuam ao tribunal, mas é assim, há outros também, temos satisfação de ver pessoas em que, neste casal, que as estiveram a cumprir, apesar de não terem a obrigatoriedade da lei de o terem cumprido, pronto, é o bom senso. Eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que depois também é importante ver se eles querem fazer uma pergunta. É assim, no fundo mostramos aí a lista, uma lista crescente, não é? Que está sempre a crescer, certo? Sempre. Mas a mediação avança a passos de bebé, como dizia, não é? Uma frase que citou aí o Sr. Anil. Exato. Quer dizer, como pensar isto? Isto é um problema do conservadorismo dos tribunais? É de facto difícil mudar os comportamentos judiciais? Ou é uma dificuldade de adesão das pessoas? Tem alguma hipótese? É sim, isto é tudo. Isto, a mediação, nós estamos envolvidos numa estrutura, num sistema. É muito pesado, claro, é o sistema judicial. E não só. É a questão da divulgação, que neste caso é sistema público, deveria caber ao Ministério da Justiça. Divulgar junto das pessoas. Aliás, no YouTube há um vídeo muitíssimo bem feito que eu não sei porque é que não passa nos órgãos de comunicação social, mas aliás sei, não há dinheiro. Portanto, o não há dinheiro é sempre a desculpa para muita coisa. portanto não há dinheiro, portanto não, e vamos andando assim. Pois há muitos interesses, isso, claro, seguramente. Mas não é um grande interesse. Pois há muitos. Os advogados não serão muito interessados, não é? Pois, eu imagino. Os advogados, a ordem dos advogados, como é que se posiciona perante a questão da mediação? Pois, não vai tomar posições contrárias, mas os interesses. Tem posições diversas, por acaso, já ouvi há alguns anos, já ouvi posições diversas. Uhum. Pronto, eu fui a recebida como uma parente pobre da justiça. Pensei que teria feito saltar o seu salário. Não, mas foi. Acho que foi muito indelicado. Pronto, eu comentei isto com uma pessoa da organização e ele disse, quem foi? E eu assim, olha, nem sei. Nem sei. É que fica é assim... A minha cabeça apagou o registro, portanto, porque eu... Assim, olha, eu só vi as pessoas a tomarem notas, porque depois eu tenho um problema. Porque eu preciso de óculos para estar a ler, mas para olhar para as pessoas preciso tirar os óculos das duas, ou tiro os óculos, ou tenho que olhar por cima dos óculos. E, portanto, naquele caso, eu estava a apresentar o caso e deitava assim os olhos e via as pessoas a tirarem notinhas daquilo que eu estava a dizer e das leis e não sei, pronto. Então, e vocês querem colocar alguma questão, alguma... Já agora vou só também... Ah, não é isto, são as minhas apresentações. Só em relação às circunstâncias, relações homoafetivas. Eu não sei porque é que eles fazem uma diferenciação, porque os problemas são os mesmos, só as partes que são diferentes. Então, se você vendar, como se fosse, os problemas serão o quê? Tipo, uma criança, ou então uma casa, ou então que eles não só vão saber como a dividir, ou sei lá. E atrás, desculpa. Os problemas são exatamente iguais. Iguais, ao lado de um casal. Eu não sei porque é que teve gente que deu uma resposta. Não, eu não estou habilitada. Habilitada porque é a mesma coisa. Ou então, o preconceito. E se as pessoas têm os seus. Ou então, porque assim, as pessoas têm os seus valores. Exatamente. Sim, é isso. É mais uma questão de valores do que propriamente ciência, não é? Exatamente. Portanto, aquilo também pode ter sido uma maneira elegante de camuflar o próprio preconceito. Preciso de um curso que faça eu tratar melhor que as pessoas. Preciso de um curso para tratar melhor as pessoas. Aliás, eu justamente na próxima semana eu vou fazer uma palestra para advogados. A presidente da Ordem dos Advogados da Figueira da Foz convidou-me para ir falar do livro e, logicamente, eu automaticamente tenho que falar de mediação, não é verdade? Porque eu não posso chegar a apresentar, digamos, um livro assim, digamos, de paraquedas, não é? Porque não... Mas pronto, ela também se calhar já... Pronto, e também ela lá deve saber os porquês, mas portanto, era para ser ontem, mas entretanto tivemos que adiar, portanto vai ficar para a próxima semana. E o outro assunto é porque parece que não tem muitas pessoas que procuram, casais homoafetivos, procuram a mediação para resolver seus problemas, como se não tivesse os problemas, mas aí ela até estava conversando comigo. Por que é que não tem? Eu acho que é porque precisa, como aqui é judicialmente para poder chegar, né? Precisa de uma lei para poder primeiro chegar no jurídico, depois, né? Pois. Ser encaminhado. Uma hipótese. Pois. E também é muito recente a lei, não é? O casamento. Então, há pessoas, digamos assim, que convivam juntos, digamos, mas que ainda não têm essa união. É realmente efetivada. Regularizada, né? Sim, porque uma lei muito nova que apareceu no casamento homoafetivo, pode ser isso. É uma tendência. Mas tem que ser feito 7 anos. Não, 2010. 2010 anos. Então, a gente tem que calcular quem, a partir de 2010, vai, eu acho que vai crescer. Conforme for aparecendo judicialmente, vai chegar na mediação. Agora é diferente no Brasil, foi o que eu falei para ela, que não precisa do judiciário. Não precisa chegar para poder, então, provavelmente, uma pesquisa nesse âmbito de relações que são mediadas, né? em relação à mediação mesmo, lá no Brasil pode, uma afetiva pode ser muito maior, porque não precisa você ir para o judiciário, então não precisaria lei. Então a saída que eles teriam seria justamente a mediação. É uma, até uma boa para a Luz. Volume 2. Só para complementar, nós sabemos que a nossa realidade no Brasil é bem diferente da realidade aqui em Portugal. Pode ser que eu não tenha muito conhecimento acerca do tema, mas eu sei que no Brasil já existe um conteúdo maior de publicações acerca dessas relações homoafetivas, enfim, mediação também, e que possibilita para que os acadêmicos ou pessoas que tenham interesse nessa temática desenvolver trabalhos e assim aprofundar o conhecimento, não é? Eu só queria mesmo parabenizar a professora pela iniciativa mesmo de abordar de uma temática nova, com certeza, que tenha os seus desafios, tenha os seus impasses muitas vezes, e ultrapassar mesmo, às vezes, esse preconceito concebido das pessoas, da ideia fechada muitas vezes dessa temática, que a gente sabe que não é uma coisa que a gente fale com tanta naturalidade ainda, mais ainda, que a gente já tenha superado muitas coisas, não é? E eu acredito que escolher uma temática assim é bem mais desafiador do que escolher uma temática que talvez seria do seu cotidiano, claro, daquilo que você já tinha conhecimento aprofundado ou habilidade. Então, quando a gente escolhe ultrapassar mesmo a nossa zona de conforto e falar de uma coisa que nos instiga primeiramente, isso é um sucesso assim mesmo tremendo. Eu, entretanto, vou só... preciso que tenha aqui os documentos de um processo de mediação. Portanto, isto aqui é uma ata que nós fazemos, portanto, preenchemos portanto, no final do processo. Portanto, se as partes chegaram a acordo ou se... Digamos que no fundo é só colocar para quase cruzinhas. Isto aqui é... portanto, uma declaração de recibo, portanto, isto não dá para efeitos de IRS, mas nós temos que passar um recibo em como recebemos, não dinheiro, porque isto é feito por transferência bancária para o NIB da Direção-Geral, mas de qualquer das formas nós temos que consultar, digamos, o ticket, se realmente lá estão os 50 euros, isto no caso deles terem que pagar, e temos que passar, digamos, este recibo. E as pessoas não podem usar para o IRS? Não, isto não tem, não sei, isto não tem efeitos para IRS. Mas esses 50 euros equivale a cada atendimento ou equivale a... Não, é por um processo. Não, é assim, os 50 euros é por processo, independentemente do número de sessões. Se suponhamos que eu fui a Santarém 50 vezes, portanto, já estou a exagerar, não é verdade? As partes pagam os mesmos 50. E o mediador paga aquilo que eu recebo. Vai ser uns 5 atendimentos, 6 atendimentos, os 50 euros também. Sim, mas agora é assim. O casal paga 50 euros. O mediador recebe 100 ou 120. E quem é que paga o juízo? Com o acordo paga mais. Portanto, aliás, eu também não acho isso correto, porque assim parece que o mediador não esteve a trabalhar. Assim, o público pagasse uma porcentagem de menos de quê? De 10%? É assim, nós passamos recibo à Direção-Geral de Política de Justiça, portanto, é a entidade que paga os mediadores. No pagamento, estou só agora a pensar em função daquilo que estou a dizer, mas o facto dos casais não poderem apresentar para a IRS um serviço que é prestado, que é reconhecido, que é público, é inacreditável. Que é, e, portanto, a meu ver, isso significa que uma não valorização, isso é um sinal da não valorização, da desvalorização clara do ato e da atividade de mediação. A gente compra uma água, bebe um café e a atividade de mediação, nem para isso, quer dizer, nem isso é considerado. Portanto, eu diria, pelo que eu ouvi, penso que talvez, não sendo uma profissão, mas sendo uma atividade... Mas lá está, mas agora é assim, se eu, a nível privado, eu passo o CIV Verde, e aí as pessoas já podem apresentar... Puxa vida, de facto. Neste caso, eu faço. Eu tenho IVA, portanto, para depois devolver ao Estado. Portanto, eu tenho que cobrar o IVA às pessoas, portanto, a 23%. Portanto, ou seja, eu encareço um serviço, que é mesmo assim, mas eu passo, portanto, os meus honorários, eu passo um recibo verde às pessoas, pronto. Ou seja, eu acho que isto não se mantém porque... Posso fazer uma questão direta? As pessoas têm outras profissões. É assim, nós vamos ter a seguir uma cadeira de avaliação de políticas, programas e serviços sociais. Se fosse organizada uma avaliação de uma política de mediação, que existe formalmente, porque ela está toda ela regulamentada, Inicialmente começando na mediação, porque seria mais econômico do que o judiciário. É assim, é um mecanismo de política da justiça, mas que não tem nenhum funcionamento, nenhum reconhecimento como medida de política. Nenhum. É uma coisa diferente. Nem para o IRS. Mas a nível privado já pode. Mesmo daquelas avaliações económicas mais tucu, é voluntário, né? Aliás, serviço de custo-benefício gratuito quase para o Estado. Aliás, é o voluntariado para. Quando falam de voluntariado, não é das pessoas que têm esse voluntariado. Quase, não é? Quer dizer, não é? Quem faz um dinheiro internacional recebe um dinheiro para ir de viagem. Quer dizer, aqui vocês recebem um dinheiro mínimo, aquilo que estamos a perceber, mínimo para o lado de desenvolver chegar para as viagens todas as refeições. Acho que alguma coisa em termos de. Não sei, mas quem faz a atividade organizar-se, eventualmente solicitar-se e pensar, como a professora Rosa estava a dizer. Se calhar, a questão mais em termos de uma política. Era de facto um trabalho imenso, era esta relação custo-benefício, a avaliação. Sim. Bom, muito bom.